Estou recebendo no estúdio a Thaís Mel, ela que é protetora independente de animais aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vamos falar de uma iniciativa, né, que será promovida aqui em Foz do Iguaçu neste domingo agora. Já é a 7ª edição do chamado Bincão Beneficente. É cão de cachorro mesmo? É cão de cachorro mesmo. A gente costuma dar essa mudada nos nomes dos eventos para trazer justamente para a causa animal. E é o Bincão Beneficente em Prol dos Animais de Rua aqui em Foz do Iguaçu, que vai acontecer no Hotel Foz do Iguaçu, no centro da cidade? Exatamente, no dia 16 de dezembro, domingo, né, no Hotel Foz do Iguaçu, que fica lá na Avenida Brasil, próximo à Caixa Econômica, né, a partir das 14 horas. E como é que vai funcionar esse bingo, né? Ele vai ter vários prêmios ali, né, que serão disponíveis. A pessoa compra a cartela e pode participar de todas as rodadas. Como é que vai ser? Isso, exatamente. Você paga R$ 25,00 e você recebe por esses R$ 25,00 8 cartelas com 4 prêmios em cada cartela, né? E além dessas cartelas, daí lá na hora do evento a gente vende também as cartelas dos prêmios extras, né? Que são os prêmios que a gente considera os prêmios melhores, né? Tem prêmio em dinheiro e alguns eletrodomésticos, algumas coisas que realmente assim são os prêmios melhores. E como é que vocês conseguem até esses prêmios? São por meio de doações que vocês recebem? Como que funciona? Exatamente, né? Como nós não temos a ajuda do poder público na causa animal e a gente acaba fazendo muitos resgates, os resgates são custosos e tal, a gente acaba fazendo vários eventos para tentar aí suprir, né, as nossas dívidas junto às empresas parceiras, né? As clínicas veterinárias, os locais que vendem rações, os lares temporários. Então, a gente solicita a ajuda da sociedade mesmo, a gente sai de porta em porta pedindo, né, para os comerciantes da cidade nos ajudarem nessa questão. Então, todos esses prêmios, eles são doados, né? E são vários prêmios aí que estarão, portanto, disponíveis nesse Bincão Beneficente aqui em Foz do Iguaçu. Você falava aí de dívidas que são mantidas, né, que acabam sendo acumuladas ao longo do tempo. O que acontece? Vocês têm, né, são vários protetores independentes que atuam aqui em Foz do Iguaçu e que precisam também de toda uma rede de suporte, isso para atendimento dos animais, enfim. Gostaria que você até contasse, expandisse um pouquinho sobre esse trabalho que muitas vezes acaba não aparecendo também. É, exatamente. Aqui em Foz a gente tem vários protetores independentes, né, que fazem esse trabalho totalmente de forma voluntária, e a gente tem ONGs também. Então, todos se unem aí pela causa, né, tentando fazer um pouco pelos animais. A gente tem, basta entrar nas redes sociais, nos grupos, né, que tem voltados aos animais, e a gente percebe um índice muito grande de abandono, de negligência, né, então falta, uma ajuda do poder público em relação a isso, né? A gente está tentando pleitear aí um castramóvel, né? Alguma coisa que pudesse ajudar a diminuir um pouco essa população. Agora, veja bem, a gente resgata um animal de rua, né? Que está totalmente debilitado, que está doente. Para a gente salvar esse animal, o custo já é muito grande. Então, você imagina multiplicando por vários animais. Você pega uma cadela abandonada com uma ninhada de 8, por exemplo, né? A gente tem que pegar e achar um lar temporário, pagar o lar temporário, a gente tem que vacinar os animais, a gente tem que, né, vermifugar os animais. Então, assim, tudo isso gera custo, né? E nós não recebemos nada por isso, nós somos voluntários na causa. Então, a gente depende dessa ajuda da população, a gente depende da ajuda das clínicas também, que, né, que dão uma segurada nas contas para nós, para que a gente possa correr atrás de fazer os eventos, levantar dinheiro e ir quitando essas dívidas, né? Pois é, e é algo aí que me chama atenção, até porque Foz do Iguaçu é uma cidade, nós até já conversamos com outros protetores aqui em outras ocasiões, que existe uma cultura com relação a animais, ou uma falta de cultura, não sei como definir isso aí, que acaba propiciando justamente uma situação maior aí de abandono de cães e gatos nas vias públicas. Exatamente, aqui é bastante complicado. Enquanto não houver uma punição para essa questão, uma punição realmente eficaz e severa, as coisas vão continuar acontecendo, né? Então, a gente tem muito, muito essa questão do abandono aqui em Foz do Iguaçu, mas também tem a questão da falta de informação e da falta de suporte para a população, né? Eu sempre digo que a castração é a melhor solução para tudo, porque você castrando o animal, você evita, né, que o animal acabe se proliferando, né, e aumentando a superpopulação, e também você diminui a questão de contaminação de doenças e tudo mais, né? Então, assim, Eu ainda não, eu não sei essa estimativa, mas um dia eu quero fazer isso. Pegar quanto cada protetor independente, cada ONG gastou, né, num ano em relação a resgates e somar tudo isso. Daria com certeza para a gente fazer um bom programa de prevenção, de castração, né, e de informação para a população, o que eu acho que ajudaria bastante nesse sentido. E a gente vê que a Prefeitura de Foz do Iguaçu até está implantando um programa, né, que prevê algumas ações de castração gratuitas aqui na cidade. Né? É pelo menos um começo? Como é que você avalia essa ação? Exatamente, é uma grande conquista, né? Eu acredito que foi por intermédio do protetor Jorge, né? Então foi uma grande conquista, sim. Salvo não me engano, foram 1.600 castrações, né? Que estão previstas e elas estão acontecendo. Eu já estive em clínicas parceiras, já verifiquei várias cadelinhas, né? E gatinhas lá sendo castradas. Então, realmente, foi um marco, né? Na história da causa animal de Foz do Iguaçu, e um belo começo. Eu lhe perguntei até fora do ar aqui a respeito da situação de uma organização aqui da cidade, porque essa semana a gente começou aí, né, com a notícia de que a organização não governamental Vida Animal poderia ter até a água cortada, né, em razão justamente das dívidas acumuladas, problemas aí com atraso nos pagamentos do aluguel, do imóvel lá. Você me disse até que obteve informação aí de que com relação à água eles conseguiram pagar? Pela informação que eu tive, a ONG Vida Animal é uma ONG parceira nossa, né? Estamos sempre aí todos juntos pela causa. Acredito que foi que eles conseguiram realmente pagar já essa dívida da água no momento, né? Aí virão outras. Aí tem energia, tem ração, né? São muitos animais lá na ONG Vida Animal. Tem, acho que aproximadamente 200 animais. Então, são muitos quilos de ração por dia, produto de limpeza. Até quem quiser doar ração, produto de limpeza, pode estar entrando em contato conosco, que a gente direciona, né, para a ONG Vida Animal. Pois é, eu tenho uma cachorrinha em casa, eu já imagino o trabalho que deve dar para cuidar aí de uma população tão grande, né, de animais como neste caso. E não só nesse caso, mas também, né, outros casos aqui na cidade, enfim. Na verdade, o que acontece é que as pessoas, né, os protetores, as pessoas acabam se solidarizando e, né, de uma forma ou de outra, se envolvendo muitas vezes até além das suas possibilidades, né, com o resgate de animais, né? A gente se envolve além das possibilidades físicas, mentais e financeiras, né? Porque a gente acaba usando todo o nosso tempo livre, entre aspas, né? Porque todos trabalham, têm suas famílias, têm seus filhos, têm suas casas, têm seus próprios animais, e a gente acaba se dedicando muito para esses animais de rua, porque a gente se sensibiliza mesmo, a gente, né, acaba se colocando no lugar do animal e vai muito além das nossas possibilidades gerais, né, que eu digo assim, é bem difícil. A gente tem vontade de desistir, mas a gente não desiste. E entre as ações, inclusive, está aí a de reservar um domingo, né, que poderia estar com a família, para promover também uma ação aí, né, no caso desse domingo agora, o Bincão Beneficente em Prol dos Animais de Rua aqui em Foz do Iguaçu. Quem quiser adquirir cartelas antecipadamente, como é que faz? Pode adquirir cartela antecipadamente entrando em contato conosco, né, pode entrar em contato com a Carol no 99903-0887, ou pode estar entrando em contato comigo também, que é 99990-9242. A gente pode estar providenciando essas cartelas antecipadas, mas também a gente tem cartelas no dia, tá? A pessoa pode chegar lá e comprar, só peço que chegue com antecedência, né? Um pouquinho antes do horário de começar. E também aproveito a oportunidade para falar para os comerciantes, quem quiser também nos ajudar com doação de prêmios, né? A gente ainda está recebendo as doações de prêmio. Lembrando que o nosso Bincão sempre conta com 300, 350 pessoas e a gente, né, faz aí a propaganda e o marketing para todas essas empresas que nos ajudam, né? Vamos só repetir aqui os contatos, os telefones, né, para quem está nos ouvindo aqui e tem interesse em colaborar, em adquirir também essas cartelas. Vamos lá. É a Carol, 99903-0887, ou eu, Thaís, 99990-9242. Também tem o evento no Facebook, né? Está escrito Sétimo Bincão em Prol dos Animais, né? Então dá para o pessoal procurar também lá no Facebook. Lembrando, gente, que esses contatos são para o bingo. Também quem quiser ser voluntário lá no dia, a gente precisa de gente trabalhando no dia também, mas eu quero fazer um alerta, né? Toda vez vez que a gente vem falar na televisão ou no rádio, quando a gente vem promover algum evento que a gente passa o nosso contato, chove de ligação para resgate de animais. Nós não podemos mais resgatar até quitar as nossas dívidas. Nós já estamos com todos os espaços lotados, estamos devendo, né, horrores, né, nas clínicas, precisamos efetuar esses pagamentos. Então, no momento, nós não podemos resgatar os animais. Conversei aqui com a Thaís Mel, ela que é protetora independente de animais aqui em Foz do Iguaçu. Thaís, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço.